chega. Aí ele fez o que tentou contar com o solo, não obteve resposta, com a autorização para a vitória da conquista. É, chame novamente 1219, caso não consiga chamar a torre novamente. 1219, grato, 1213. Bravo, 0049, então, boa. Azul 4981, puxando pra cima, tá? Pode usar o campo, ajuste o tinto 09. Isso é agora. Azul 4981, utilizar pouso, pistão a zero, vento de 280 graus, 03 nós, pista molhada, chuva leve sobre o topo. Atlântico, leve pouso, azul 4981. Aliás, mantém o pistão zero, passando o 2223. A linha aqui mantém o 2223. Azul 4981, no solo 02. Áudio Graft, no solo 121, décima 9. 219, boa. Salvador, azul 2796, autorização para João Pessoa, nível 170, Santa Juliette. Azul 2796, chame o solo 1201, décima 9, que é 4. 219, boa. Passaria 2223, autorizado decolagem, pista 0, vento 270 graus, 03 nós. Autorizado decolagem, ao passaria 2223. Altair 2223, decolador 04, chame controle agora no 20, acima 8, boa viagem. Pula 208, grato, bom trabalho, 2223. Guardião 07, bom dia, prossiga. Sente, Guardião 07. Modo de quase? Utilizar o táxi, suporte para ingresso. Guardião 07, estamos confirmando, é Salvador Ondina, confere. Sente, reporte pronto. Guardião 02, 07, corrigindo, cruzado do colagem, pista 17, o vento 270 graus, 04 nós. Litoral Sul, 500 pés, controle, transfere no 208, a decolagem foi 08. 1208, 7. Salvador Bandido, 2783, na Cotistara, França. 2783, autorizado, aliás, decolar pistola 0, vento 270 graus com 5 nós. Autoriza a galera, decolar 2783, com agora. Bom dia, American 229, we're on the Sabbath on the Iris to runway 10. American 229, continue approach and stand by runway evacuated. The runway is to right and the light to rain. Understand runway is wet, light rain, continue the approach and we'll wait for the call for vacated American 229. American 229, squared to under runway 10, wind 280 degrees, 04 knots. Clear to land runway 10, American 229. Empregado 8, existe altímetro 9019, número 2 para pouso. Lima 372, confirma. Pronto, está no decolagem. Está no decolagem, 372. Pronto, decolagem, 372. Sente, utilizando a manobra de Lima, tem cabeceira no zero. Arima, Lima, no zero, 372. América 229, on the ground is 20, right turn, contact ground 121, this small 90. 1372, autorizado da colagem, pista 100-2800-069. Decolagem autorizada no 0, gol 1372. Lento 08, autorizado, toque remetida, pista 1-0, o vento, 280 graus, 069. Pista remetida na pista 1-0, o Lento 08. 1-3-7-2, da Copa 2-2, chama o controle Salvador, 1-2-0, decimal 8. 1-2-0-8, gol 1-3-7-2. Bem-vindo, autorizado o táxi, eu tenho discussão, reporte para ingresso, pistão no 7. Dos 90 graus, 069. Ação Índia. Ação Ação Índia. Ação Ação Índia. Ação junto com o Pedro Salvador, Ação Índia. 208, tocou em remeter o juiz, autorizado, perna 200, pistola 0, reporte para a gira base. Autorizado, perna 200, pistola 0, reportará para a gira base, o 208. Está recebendo para o 1500, está em instrumento. Não tem condição de fazer o pouso visual. siga. Agora estamos na perna do vento, a onda do país. Temos condições de fazer o pouso visual. Tem que até tirar no zero. Já para nós tirar, estou no zero, o link 08. Doutor Sardanha, mantém cabeceira 35, repasse pronto. Corre, Salvador Azul 2796, pode estar pronto. Azul 2796, mantém pronto, espera, funciona zero. Carol no zero, 2796. Vento 08, posição no zero, vento 270 graus, 069. Vindo pouso na pista no zero, Olímpio 08. Para treinamento Olímpico 08, solicita um procedimento de EPR para treinamento. Gente, Olímpico 08, tudo para 2000, mais com relação ao controle de Salvador. Vindo para 2000, aguardando fazer a sua controle. Controle Salvador, 120, decimal 80. Agora com controle 208, Olímpio 08. Muito Botar lá que estão indo autorizado a colagem. Pista 35, vento 270 graus, 069. Azul 2796. Sim, a temperatura é 2796. Bom dia, Gol 1095. Telefone pode ficar a 10, pronto. O 1095. Tem condições de decolar com logo autorizado, senhor? Eu? O 1095 autorizando a linha de manter pista 10. Areia e mantém 10, Gol 1095. Continua a aproximação, posto quando o visual com o campo, trem baixo trovando, 6312. 019, compartilhação. 2796, chama agora o controle 120.8, decolado aos 32. 308, 2796. 1095, autorizado a decolar da pista 10, vento de 260 graus com 049, Kenegão 019. Iniciando com a 09. Taxi, taxi, Lima Vitor Delta. Lima Vitor Delta, táxi aprovado, chama interseção, papai. Aprovado, táxi, na interseção, papai, Delta. Força, Salvador, Arca mais Delta. Como é que é que prossiga? Ah, o retorno de Manati, 7, 6 milhas do aeródromo. Pedro Oscar Mike Yankee, chame no farol de Itapuã, reporte quando visual com a Airbus da Avianca, agora final, pista no zero, você no externo. Ela bateu para o outro farol e vai reportar visual com a Airbus da Avianca, ela está mais quieta. 63 PN2. Tráfego avistado. Reporte quando avistado, chefe. Pouso autorizado, pista no zero, vento de 270 graus, 03 nós, pista no zero, molhada, chefe. Pouso 1095, decolado aos 35. Chama agora o controle Salvador na frequência 120.8, chefe, bom voo. 208, bom dia, meu amigo. Senhor, e fica espera no farol de Capão, aguardando instruções, a aeronave quase já no toque. Sim, vai fazer a espera e Delta, autorizado o ingresso, chama alinhado, pronto para regulagem, pista 17, Lima, Vida Delta. Romeu Oscar Mike Yankee, autorizado o cruzamento do eixo de aproximação da pista 10. Reporte para a base pela direita da pista 17, para o Romeu Oscar Mike Yankee. Ok, autorizado o cruzamento da 10 e vai reportar na base da 17, Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee é autorizado o cruzamento do eixo de aproximação da pista no zero, ok? Ok, afirmativo. Vai sair esse bom cruzamento. Número 312 no solo 37, libera a pista próxima à intersecção à direita. Some solo na frequência 121, décima 9. Direita 219, forma vento 9 a 10, alta aproximação toda, ok? 9 a 10 de cauda durante toda a aproximação pista 10, é isso? Eu quero, senhor. Oscar Mike Yankee, mantenha o setor, aguarde a aproximação, eu tenho um tráfego, um Falcon alinhado na pista 17, presta a decolagem. Ok, vai bater, Oscar Mike Yankee. Lima Vitor Delta, pronto para decolagem? Estamos Lima Vitor Delta, autorizado a decolar da pista no 7, o vento é de 260 graus com 029, que é legal no 019. Autorizado base pela direita da pista 17, chame final aguardando a pista livre. Autorizado base da 17, chama na final aguardando a pista livre, vai chamar aqui. Romeu Oscar Mike Yankee, cheque trem, pouso autorizado na pista 17, vento de 260 graus, 02 nós, chame solo controlado, Papa Romeu Oscar Mike Yankee. Papa Romeu Oscar Mike Yankee, baixado, checado Oscar Mike Yankee, vai reportar pousado. Tocando Lima, Vitor, Delta, decolado aos 40. Chame agora o controle Salvador na frequência 120.8, tenha um bom voo. 120.8, ciente, não operado. Olympus 08, continua a aproximação, chame quando avistando com o trem baixo travado, Olympus 08. 08, continua a aproximação, é para parar de trem baixo travado. Oscar Maquinha que considera seu solo aos 4-2, autorizado a levar via Oscar, estacionar a frequência livre, Oscar Maquinha que faz caso. Campo à vista, o Olympus 08, trem baixo, foi checado, pouso grão. Pedro Olympus 08, o tráfego avistado, pouso autorizado na pista 10, o vento é de 290 graus, 02 nós, pista 10 molhada. Quem está com uma olhada ali do pouso grão no 08, Olympus 08? 08, no solo os 4-5, tem condições de efetuar backtrack e livrar a próxima direita do taxi hotel, senhor? Chame de volta até o Olimpo 08. Estou no hotel, estacionar frequência livre, bom descanso.